Hélio Hernandes, J. Cruz, relembrando e agradecendo o maior sacrifício de todos os tempos, a crucificação do Filho de Deus. Era uma tarde de sexta-feira, com destino a um calvário, o comboio fazia cena, várias pessoas o acompanhavam. Tinha uma par de Zé Povinho que ali criticava, mas também outros que se lamentavam. Rasgavam suas vestes, suplicavam a quem carregava. Soldados romanos humilharam a noite inteira, bateram, cuspiram, com açoites afligiram. Segundo a decisão do povo hebreu, preferiram Barrabás que o Filho de Deus. Por inveja ou cobiça, capturaram para ser preso, julgado e condená-lo por ter se declarado Filho de Deus, o Messias prometido pelo Santo Deus. Uma noite de tortura, pancadas e surras, 50 menos uma, chicotadas foram suas. Quem é que poderia suportar tamanha humilhação para nos salvar? Há 2014 anos em Jerusalém, recebi aquele que nasceu em Belém. Em suas mãos ele tem todo o poder, mas numa cruz morreu por mim e você, carregando a sua cruz até cumprir sua missão. Segui o meu Jesus rumo à crucificação. Salve, salve meu bom, vim aqui pra somar. Vim falar de Jesus, sei que ele vai voltar. O alfa, o ômega, princípio, meio e fim. Falo pra você o que é bom pra mim. J. Cruz, Hélio Hernandes em uma só visão. Na quebrada ou na cadeia, levando libertação. A semente morreu e a vida nos deu. O diabo perdeu quando o sangue verteu. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados e uma chance de me redimir. Por isso estou aqui, porque reconheci o valor que Cristo colocou em mim. Não posso deixar quieto aquele sangue derramado. Não vou ficar calado, vou falar pros aliados. Oh, quão bom e quão suave é viver com Jesus sem ser igual a Tomé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, sacrificou o seu filho a quem não mereça. São muitos que hoje poucos se importam de olhar para o céu e agradecer pela honra de viver a sua vida, também de sua família. Se ele não fosse fiel, ninguém viveria. Que tal você deixar de ser um pouco ingrato e relembrar agora um pouco o seu passado, o presente que está ao seu redor? Se vivo hoje ele está porque nunca esteve só. Vários livramentos, curas e milagres, um momento feliz. Você é quem sabe daquilo que Jesus já fez por você. Não é necessário você aqui vir responder, como um pai que recebe o abraço do seu filho, a gratidão que ele quer de você, meu amigo.